seguinte, comandante, o número 62 na aproximação, entre os tráfegos da sua frente, um helicóptero realizando ILS e um Mitsubishi, imediatamente à sua frente, aproximadamente a 20 milhas. Azul parcela de 2 permanece na posição de uma sua esquerda, até a proa 363 à sua norte, intentando o localizador. Resta DS3 e o 10 ajuste no 0 no meio. Bom dia, 1790. Esta frota autorizada a interceptar, reporta estabilidade. Tem um pessoal falando de fundo aí, não deu pra copiar direito, se você repetir, por favor. Só o final da mensagem, o controle, o transponder. Pra cotejar todo o seu final. Ah, foi autorizado o 370, declarado a 10, pull, Caracaju, só não peguei o controle e o transponder. Decolando 1-0 com curva esquerda, controle 1198, aciona 5112. Ah, tá ok, 19 esquerda, pull, Caracaju, 198 e 5112. Correto, chama o postivo aqui na mesa. Vamos lá. Mantém 050 aguarde, Whisky e Yankee Charlie. 207, prossegue táxi como número 2. Corrigindo, até o ponto de espera da 0. Quando lá, 11895, altímetro no 0 no meia. Fico 220, puxa sim pra baixar de travado. Sempre, fico 220, aguardo pista livre. Guardando pista livre, fico 220. Não recuou a aeronave, já iniciou o recuo, né? Já. Gente, azul então, vai pra 5 como número 2, o traseiro bônus da tanque, iniciou o pushback agora no 06. Onde o senhor está, tem como parar na passar a retaguarda? Eu acho que não tem mais como. É uma luta que você acaba de interpretar mais. Então pode finalizar. Alfa, 255, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, né? Livre pouso 10, vento 120 graus, 1922. Tem um ativo na posição, uma milha da posição duna já estabilizado. Chame a Torre Salvador em 1895, apenas com o meu planejamento. O senhor completa e arremete ou segue para a posição? Arremete na DA, comprou do litoral. Gente, até a próxima. Aí, o Bravo, Alfa Hotel. Bravo, Alfa Hotel, prossiga. Estabilizado no curso localizador, posição duna. Gente, continue a aproximação, aguardo a solicitação para pouso, reporte baixado. Matangosca, Tango Vitor, Aracaju, tá pronto? Autorizado, Aracaju, 190, Golf 677, decola da 17, curva esquerda, Pucajamo, controle 1198, aciona 5114. Silva MC na DA, comprou do litoral, deixa livre aí a continuação. Reporte, então, Luciano. 5220, sala 41, direita é a 1209. 2. Chanel 6200, em redução a 2209. 220, 6200. 14, 1195, qual o fax do POB? Ângulo, decoração para o curso localizador, mantenha proa 045. Proa 045, esta proa intercepte o curso em reporte estabilizado. 045, autorizado, descida. 3 mil pés, ajuste no 06, whisky e Yankton. Bom dia, contato radar, mantendo 090, agora 8 milhas para a posição coral, foi na proa de Itape, aguardando a chegada da maré, reposta de cima. Itape. Oxané 6200, desse é nível 050. 050, Oxané, 6200, preparação para sequenciamento por via esquerda, proa 010, limite ao curso localizador. Esquerda 010, Olimpo 07. Preparação para sequenciamento por via esquerda até proa 280. Esquerda proa 280, limite nesta proa será o cruzamento da radial 255. Radial 260, arredondar 260 do VOR Salvador, espalhar as comunicações, acusar 260, reassume dono e complete ali a X-Ray, Olimpo 07. Azul 4082, desce 2000 pelo Glide CTJ, chama a torre 1198. 1895, obrigado amigo, bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4082, agora 5 minutos externo e ele é. Azul 402, continua a aproximação, aguardando o número para pouso, número 2, o ajuste no 06. No 06, o primeiro é o Mitsubishi. Negativo, é um helicóptero, um Eco Charlie 35. Obrigado. Controle, Santa Catarina, 5110. Santa Catarina. É pro 050, reporte estabilizado. Direita 050, estabelece 6200. 6200, desce 3 mil pés, ajuste no 06. Alfa Hotel, autorizado Fox e arremetida da 10, vento no 30 graus, 10, nós assistimos 06. Gente, o Alfa Hotel pretende arremeter aqui na DA, comprou do litoral. Gente, então, remete na DA, comprou do litoral, bravo, Alfa Hotel. Hotel. São 3191, bom dia, mantém ponto para o 10. Olimpo 07, curva à direita até a proa 010. Olimpo 07, novo limite, é o curso do localizador. Caso falhe as comunicações, intercepte nessa proa e chame torre 189. Olimpo 4082, livre pouso 10, vento no 40 graus, 10 mais. Livre pouso 10, azul 4082. prossiga. Ah, tem um trânsito em sua posição de 12 horas, 5 milhas, um Airbus 320 da Oceania está cruzando 085. Aguarde o tráfego cruzar o seu nível de voo e autorize o seu prossegue na descida, ok? Oceania 6200, reação com navegação na proa de Duna, desça 2000 pés, autorizado em ILS, que foi reporte de estabilidade. Direto Duna, 6200, autorizado em ILS. Virtual ajuste no 06, reporte no ponto 0, trabalho. 129, décima tem, nível 050. Oi, é o Bravo Alpha Hotel. Bravo Alpha Hotel, 1000 pés, corredora Cher, vai tentar, vai resetar mais um procedimento. É mais chuva. Vamos prosseguir na 510 até outra vez lá cima, é na região do Paulo, que é o Rio Brasil. Então, já está autorizada a atenção para mil, que informa nivelado mil pés. Acima, eu vou subir depois, Antônio. Obrigado. Você aceitou o Vicente Tango? Vicente Tango, torre 1895, com bolso. Grato, pode ir. Vitor, repórter alinhado e pronto, Pistão 97. Para o localizador, agora curva direita para o 045, reporte estabilizado. E é o Papa Tango, Instant Tango, o ILS, passe 2, por favor. Tente o Instant Tango, continua a aproximação, agora autorização para pouso, ajuste no 0 no meio. Tente o Instant Tango. Negativo, mantenha a posição, está 3191. Whisky aqui de Tango, confirme intenções, pouso na 197 ou na 0? Ou na 0, Luciana, está passando em certo. Tente, Whisky de Tango. 360, via Pesolu 10. Saída da Euleda, ótima. Decola da 10, curva direita. Controle 1-8, aciona 5101, coteja. Mais que a Tango Vita após a decolagem, vai manter pro até 2000. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Bom dia, 482, táxi Alfa, repórter da Juliette. Tango, tráfego avistado, livre voo 0 graus, 1090. Gente, estamos. Tango Vito, decolado aos 50, mantenha proa até 2000 e chame o controle em 1119.8. Mantenha proa até 2000, chama controle 1198, África Tango Vito. 1895, bom voo. 1895, contato. Torre, boa tarde, 6200, 3 milha por estado. Canal 6200, continua a aproximação, reporte no externo bastante travado. Voltaremos, 6200. O esquema que estava após o pouso, prossegue para equipagem? É o pode sim, senhora. Tem. Papá Tango, Oscar Tango Vitor, na sua escuta. Oscar Tango Vitor, contato na DAF, mantém o nível 190, após 2000 pés. Esquerda na proa da posição Jamo. Esquerda proa de Jamo, passando 2000 agora, o Oscar Tango Vitor. O 790, aguarde para o pushback. Aguarda. Tango, seu solo 51, direita 1219. Esquina que estão com o via. Marcou, está no 6200, baixa a droga. Sim, se você não é 6200, continua aproximação. Você mal vendo? 130 graus, 109. Obrigado. Esquenque tango, prossiga. Civi Alfa é partente da Juliette. Taxi Civi Juliette, portão número 8. Juliette, portão 8, 129, vou na flor de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Mais uma após o tráfico na curta Lima, tem cabeceira 1-0. Tem 2000 pés, o senhor tem a possibilidade de dar presente, voar a Duna e realizar o procedimento. Deseja ou prefere ir a Itaparica? Salvador, Augusto, bom dia, é o Olimpo 07. Olimpo 07, bom dia, continuando a aguardando o cristalino, informo, pois já está iniciando o rolagem muito distante, só a gente não quer uma meia. Para essa Juliette, aguardando a pista livre do Olimpo 07. Telema 200, solo 55, direita, Fox Fox, no 219. Direita, 219, boa tarde. 0 vigilante, fecha a cada maré. Alfa no ponto, espera a torre 1 na noite, acima 195, bom voo. Solo ponto, 6200, livrou. Bom dia, 6200, táxi Alfa, é patente da Juliette. Alfa, 6200. Vamos 556, coordenação com a equipe de solo, após saída do Airbus da TAM na retaguarda, autorizado para inspecionamento, já para o táxi. Tínhamos um tráfego passando na retaguarda, justo no ponto que do pátio que não chegamos, enxergamos, agora está atualizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Olimpo 07, tempo 120 graus 139, pouso na 0. Pouso na pista 1-0 para o Olimpo 07. Chama a torre em 1895. Tenho autorizado o cruzamento, prosseguir até bate 5. Tá 3191, decolado 857, controle 119.8. 198, 391. 191. 3191, no contato radar, Tubal 380, saída da Elta. 380 da Elta, 3191. A gente mantém a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair, no, vai sair do pátio. Aguardando a Juliette, 6200. Ação para espaçamento, curva à esquerda, proa 01, no 5 intercept nesta proa, reporte estabilizado, localizador. Olhei pro 07, solo ao 58, libere a direita e a Eco Alfa na Delta, mantenha a posição e aguarde a autorização para o cruzamento na minha escuta. Zero, ciente. Mantenha a proa de bons, após bons, no perfil da chegada bons, desça 4000, ajuste no zero no meio. Da 3191, pode aprovar a letra? Da El, 3191. Ok, voando da El, tá 3191. Da El, Leda, Motiva, após Motiva DCT, bridge e conforme plano. Controle 119, decima 8, aciona 5122, coteja. Donal, Bravo, Alfa Hotel. Bravo, Alfa Hotel, complete LS, chame a 2-1-1-8-9-5, até a próxima. Vocês a bordo, altímetro no zero no meio, para acionamento, chame torre 1-1-8-9-5, bom voo. Bravo, Alfa Hotel. Vista, Alfa Hotel, para você. A Alfa Hotel, faça a posição Duna estabilizada no curso localizador. Para a Alfa Hotel, reposte no externo, Pray, fazer toque remitido no hotel novamente. Mesmo procedimento, na ADA, prossegue para o litoral. Gente, para a Alfa Hotel, vou ter aproximação. O vento para 7 no 30 graus, 09 mais, acima 0 no meio. Entendi. Foi o que cotejamos. Reporte através do portão meia dúzia. 4207, decolada agora 1500, controle 119, decima 8, bom voo. 198, obrigado e bom dia, Azul 4307. Adobar de cópia. 4207, bom dia, contato horário, Tubal 300, saída da El. 300 da El, Azul 4207. Do altímetro no zero no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, bom voo. No 790, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, bom voo. Na posição ponte, foi na proa da posição ponte, agora estamos chegando a bom, que pode descer. Levando para o litoral. Tem a proa do VOR Salvador, reporte descida de teste da Delta. Solo Azul 4207, autoriza direto da El? Autorizado da El, 4207. 07. Uma 29, chame torre 1-1-8-9-5. Apagou, copia? Bora, faz DCT. Decola da 17, curva direita. Controle 119, decima 8. Aciona 5113, coteja. Comandante Nave, boa tarde. Coisa de aproximação aguardando pista livre, 0 no 5. Pagou, cotejamento correto, altímetro no 0 no 5, fracionamento chame torre com noite acima 95, bom voo. 35, bandeirante, o senhor ainda segue o Charlie 402, mantém o perfil da chegada. 07, autorizado o cruzamento da 1028 agilizando. 240, a sua identificação, desça ao 070, vigilância, chegada amarela. Decolada 03, controle agora 1198, bom voo. 1198, grato, 3895, boa. Tarde, 07. Litoral, Bravo, Alfa Hotel. Sim. Sou visual. Uma TM escuta, agora transferência. O vento no 30 Bravo, 109. Volta 3895, decolado na sexta escuta. 3895, contato radar, suba 340, saída da Elta. 340 da Elta, 3895, alguma possibilidade da nossa proje da Elta? Ah, negativo, mantém o perfil, já tem 30 na sexta. Ah, poxa, vai manter o perfil, tá 3895. Lupa na proje Luna, desta 2000 pés, autorizado em aliás, que foi reposto com o localizador. Eu 3804, restauração para sequenciamento, esquerda para o A020, limite ao custo, localizador. Prossegue para final da 17. Gente, aguarde, temos um tráfego para pouso na 10. Aguarde, setor não pode manter posição, manter espera no setor sul da torre. Vamos ficar próximo a Itapuã aguardando. Gente, então Bravo Alfa Hotel mantém a próxima Itapuã, até me escute e aguarde pro cruzamento da 1028. 1251-3395, azul 4207, mantém. 0 graus, 109. 29, vivo pouso, vai baixar pra Bravo. E pra Palácio Sampardax. Informa um helicóptero à sua direita, mantendo no nível 10, não irá interferir no seu tráfego. O Bravo Alfa Hotel visual com uma embreada da Força Aérea na final do 1-0. Partiu, visual. Gente, então após o pouso mesmo, será autorizado o cruzamento da 1-0-2. Partiu, visual, aguardando. O voo no 556 visual com o Embraer da Força Aérea na final da 1-0. Após o ponto mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. O tráfego já cruzou meu através, posso prosseguir a retaguarda do Força Aérea, o Bravo Alfa Hotel? Sim, segue então a retaguarda do tráfego e após prevalecer a base o Bravo Alfa Hotel. Sim, a gente está prosseguindo para... base da 1-7 vai chamar na final 1000 pés, procedimento 360. Sim, tio Bravo Alfa Hotel. Foi 04 para o log, direita para o 04. Direita 045, 3204. Santos Zulu para o curso localizador, curso da esquerda, nossa proa 140, reporte estabilizado. Chega o 140, reporte da estrada, o Zé está no 962. Siga o 962. Configuração para sequenciamento esquerda, proa 020, limite ao curso localizador. 020. 962, S4, ajuste no 095. Aí, copiou o Alfa Hotel? Alfa Hotel é alta rotação? É, afirmo. Gente, bravo Alfa Hotel, autorizado, gira a base. Gente, gira a base, vou chamar a polícia. Volta, atirador, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, torre 1895, bom pouso. 1895. Voo no 556, livre decolagem da 1-0-1-1-4-0 grau, 0-9-9. 962 irá ultrapassar intencionalmente o curso localizador após ser vetorado para interceptado. Gente, nota, né? 962, 2000 pés nessa proa. 2000 pés mantendo a proa, por 962. 3804, 2000 pés, reforço estabilizado. 2000 pés, estamos estabilizados, 3804. Pode descer a voz? Sim, Brian, embaixo para baixo. Direto, estamos com o coche de aproximação agora, autorização para pouso, ajuste no 095. Zulu. Juliette, estamos Zulu, depois consegue o 5. Inicialmente, pátio 3, ok? 6. 1-2-4-0, ciente agora. Voo no 962, desça para 3.000 pés, ajuste em Salvador 1-0-1-5. 3.000 pés agora, bom, 2.500, voo no 962. Voo no 962, para interceptar o localizador, curva direita, proa 120, desça para 2.000 pés, está livre, LS, eu posso estabilizar. Então, na ideia, desce para 2.000, está estabilizado, voo 962. Está estabilizando no ILS XI, no aviário, visual, TAM 3804. TAM 3804, completa aproximação, chame torre 198, desconto 5. Torre 985, 3804. 98. 98, boa. Torre Salvador, muito bom dia, 3804, estabilizado LSX 1-0, visual. Então, 3804, bom dia, continua a aproximação, número 2, por favor. Guardado, 3804, tem um vento, por favor? Pula 30 graus, 1-0 mais. Obrigado. Nível 360, saída da El Vigilância. 360, Vigilância, gol no 556. 1-2-4-0, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 no 5. 3.000, 2-4-0. Uno 240 e desvia, são para 200 mais. Para distância 200 mais. Fica para pagar o vetorizado que desce no 7, a porta alinhada e pronto. Uno 710, visual com drásmo na curtíssima. Após o outro, ele autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Tango Zulu, solo 12, libera à direita, Delta 1209. 1240, reduza para 199. Ok, vai atingir a 190. 1240, sente, desça para 2000 pés, ajuste 1095. E aí, 2000. Alfa Kilo, parte 3. 90, decolagem 90, 1040 graus, 129. Combustível milhas, em aproximação para o ILS, passando 3 mil pés em aproximação para 2 mil. Está reduzindo para 175. Autorização Maceió. Informação mais. 64, autorizado Maceió, nível 370, via Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19, decima 8, aciona 5127, coteja. Suas quantas? 8, Puca Aracaju. O 127 transforma e 198 controle com o meio seguinte de pronto até 1814. Fechamento correto, chama para o pushback e sonamento. Chama para o pushback e sonamento aí para o 4. Controle igual 1790. Tem nível 370, sai da Fuca. 370, Fuca. Capatão com Juliette para o céu, você tem chance de pouso, missão 0. Capatão com Juliette para o céu, suficiente. Desça para 4 mil pés. Limite de vetoração para final ILS. Curve à direita, proa 270. Seu limite. Magnética 120. Contigo 962, passando de externo, baixar travado. 962, bom dia, você aproximação, aguardando a pista livre, a gente no 015. E 15, aguardando 962. Solo 05, libera a direita, solo 1209. Solo 1209, exemplar. Vitor Paparo, até o agente 095, reporte no ponto, espera da Papá. Tu 63, pronto para cópia? Passão de ré. Pode ir no 095, vento no 40 graus, 129, ele pôs no 0. Pôs autorizado, entrar por 962. Pode soltar a golfe, decolado agora, 105, controle 119, decima 8, bom voo. Golfe, obrigado. Torre Salvador, gol 1240, transfere, boa tarde. 1240, boa tarde, continua a aproximação, reposto no externo, baixar travado, 095. Tomara aí. 2 mil pés, está livre, ele é suporte estabilizado. 804, taxi Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, 2-3-2-4. 3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, obrigado. Controle, eu acho que é para pagar. Safagolf, contato radar na decolagem, sistema tem nível 080, sai da África. Oh. Roger, stand by for AC clearance. Estou mantendo as restrições da casa. Não tem redução. Azul 4076, reduza para 1909. Mike, filhete, com meu preferido. Muito boa tarde, com 2 no BLB, locado 01, no assunto de Serra em Via Tente, para Serra em Via Tente. Segue para sobrevoa, no BBL, no sentido da Brasília, região da Ponte Nova, próxima Duna. Mike, filhete, com meu ciente, 510, médico todo o controle. Certo. Controle, braço, sobrevoa, no carro. Juliette, Bravo Delta, Chamitou, 198, decimal 95. 198, 95, né? Livre pouso, 1-0, vento 1, 30 graus, 1-0, 2. Livre pouso, 1-2, 4-0. Para... no rumo final de aproximação, 4-0.